dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando, o seu podcast favorito sobre Jair Bolsonaro, os ministros Race. Start your engines. Jair Bolsonaro, os ministros Race. May the best minister win. May the worst minister win. É, eu acho que tá mais para isso mesmo. De notícias do The Library is Open. Eu sou Cairo. Eu sou Telo. E nós começamos direto no Manicômio Brasil SA de hoje, que tem uma notícia. Manicomial, eu diria. É. O que aconteceu? No último domingo, dia 28 de junho, foi o Dia Internacional do Orgulho LGBT. E uma coisa que nunca aconteceu antes aconteceu pela primeira vez no Brasil. O Congresso Nacional, onde fica o Senado e a Câmara dos Deputados da Federação Brasileira, teve um show de luzes e projeções referentes ao Dia do Orgulho LGBT, com a bandeira do arco-íris, algumas luzes ali coloridas representando as cores de outras bandeiras do movimento e algumas palavras supostamente significativas, tipo democracia, orgulho LGBT e tal. Ok, gente, foi isso, uma coisa aí bem simbólica, mas assim, bem simbólica, quase sem significado, eu diria. Eu disse isso no Twitter, inclusive, no domingo. E eu repito aqui, o Congresso brasileiro nunca fez absolutamente nada pela população LGBT do Brasil. E quando eu digo nada, é nada. Zero mais zero mais zero. Tudo que tem no Brasil hoje em dia em relação à população LGBT em várias frentes é por causa de políticas de governo, políticas de Estado, principalmente na questão da educação e da saúde, e por decisões do Judiciário, da Suprema Corte e do Conselho Nacional de Justiça, nas outras questões aí referentes a direitos humanos e vida cotidiana, né? Então, assim, gente, não vai ser, vocês me desculpem, mas não vai ser uma projeçãozinha de arco-íris no Congresso Nacional, mais conservador do que na época da ditadura, que vai resolver muita coisa. Enfim, mas vale aí marcar que isso aconteceu, né? Colocar esse pontinho aí que isso aconteceu. E vale marcar também quem fez isso acontecer foi o Fabiano Contarato, o senador eleito pela Rede do Espírito Santo, que no momento é o único senador assumidamente LGBT do Brasil. Então, parabéns aí pelo Fabiano, que sei lá como é que ele conseguiu convencer, mas enfim, né? Conseguiu. Passando então para as rainhas do arrasto ministeriais. A gente já tá em qual episódio, Telo? Eu já perdi a conta. Nem sei mais, nem sei mais. Tá mais difícil de acompanhar do que a RuPaula. Inclusive, eu gostaria de aproveitar esse momento para já anunciar que o The Library is Open vai parar de cobrir RuPaul's Drag Race, porque tá meio devagar a coisa, e vamos mudar para um reality show com muito mais emoção, que tem muito mais coisa acontecendo e muito mais imprevisível, que é justamente a corrida ministerial de Jair Bolsonaro. Então, a partir de hoje, não, gente, brincadeira. Mas se a gente quisesse, dava. Dava para fazer. Dá para fazer um podcast diário, basicamente. Dá pra fazer um podcast realmente nos moldes do Library. Tipo assim, no episódio da semana passada. O ministro era X, mas agora já é outro. Mas ele não é o que vem logo depois, porque no meio dos dois teve um outro que durou 5 dias. E aí, todo o drama da Workroom vai ser substituído pelo drama do gabinete de Bolsonaro. Eu gosto. Pois é. Fica a dica aí, hein, VH1. Mas enfim. Tivemos um ministro da Educação ou não tivemos na semana passada. Eu fiquei um pouquinho sem saber se tivemos ou se não tivemos. Então, tivemos. O nome dele chegou a ser publicado no Diário Oficial. Então, tivemos. Carlos Alberto Decotelli, que, como o Telo já tinha falado na semana passada, foi desmascarado até então como uma pessoa que não tinha doutorado na Universidade de Rosário, na Argentina. Depois que, assim como o Telo havia previsto, não há como ter pós-doutorado sem doutorado, então o pós-doutorado dele também era falso. O mestrado dele também era falso. E uma outra coisa que realmente ninguém esperava que fosse ser falsa, porque assim, falsificar titulação é uma coisa até possível, né? Fisicamente, você falsificar uma titulação. Pensando que no caso, por exemplo, da Universidade do Rosário, ele chegou a efetivamente cursar, ele só não defendeu a tese, é aquele migué, mas é um migué menos migué. Exato. Mas aí, a gota d'água que motivou a demissão do Carlos Alberto Decotelli foi uma nota de imprensa oficial divulgada pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, em que a instituição negou que Decotelli tivesse sido professor e pesquisador de qualquer uma das suas unidades, que era uma outra coisa que constava no currículo Lattes do Carlos Alberto Decotelli. E o que isso significa, queridas ouvintes? Que absolutamente nada das titulações e capacitações do Carlos Alberto Decotelli são verdadeiras. E aí o que acontece? Como o Telo disse, o nome dele chegou a ser publicado no Diário Oficial, mas ele não chegou a tomar posse. Ou seja, metade do processo foi concluído. Então, o período oficial em que Carlos Alberto Decotelli foi ministro da Educação, talvez um recorde, não sei, podemos confirmar depois, entre o dia 25 e 30 de junho, 5 dias de ministério. E no próprio dia 1º de julho, ele já fez uma atualização no Lattes. Adivinha sobre o quê, Telo? Que ele foi ministro? Exatamente. Ele colocou no Lattes dele os 5 dias que ele foi ministro da Educação do Brasil, sendo que ele não foi. Ai, gente. Porque ele não fez absolutamente nada, porque ele ainda não tinha sido empossado. Sério, o Brasil, ele realmente, ele não é para principiantes, né? Aprende, RuPaula, como é que se escreve um drama de reality show. Enfim. E aí, nesse momento, estamos numa transição. Porque o próximo nome desta corrida já foi anunciado. O nome é Renato Feder. Ele era, até então, o secretário estadual de Educação do Paraná. Só que mais drama, mais intriga na workroom de Jair Bolsonaro. Por quê? Os setores evangélicos estão pressionando o Bolsonaro para que ele não leve a cabo a nomeação de Renato Feder. Por quê? Primeiro, ele é judeu. Eu não estou brincando. Segundo, porque ele tem uma ligação anterior com o João Dória, atual governador do estado de São Paulo, do PSDB, e também trabalhou várias vezes aí ao longo dos anos com o grupo Lehman. Puxado, hein? Puxadíssimo. Só que aí vem uma parte interessante dessa notícia. Como é que ficamos sabendo que os setores evangélicos estão descontentes com a nomeação do Renato Feder? Porque Silas Malafaia fez questão de falar à imprensa que mandou uma mensagem direta ao presidente Bolsonaro para reclamar a nomeação de Feder e dizer que o Bolsonaro não deve nomear Feder e que ele deve nomear um gestor com, e eu abro aspas, o mesmo viés que ele acredita, fecha aspas. Uau. De qual viés estamos falando, especificamente, não sabemos. Porque são vários vieses envolvidos, se considerarmos Bolsonaro e Malafaia numa mesma equação. Até o fechamento desta edição, no dia 4 de julho de 2020, não sabemos ainda a conclusão desta história. O que sabemos é que o setor olavista do governo Bolsonaro também está contra a nomeação de Feder. O que significa que talvez ele realmente não chegue também a ser empossado ou talvez nomeado como ministro da Educação. Olha, eu nem sei mais o que falar, sabe? Toda semana é uma coisa nova e não sei. O que me deixou mais, vamos dizer assim, absurdado nessa coisa toda é que, como assim Silas Malafaia diz, não gostei dessa nomeação ministerial, não, senhor presidente. Faça o favor de mudar. O que bosta é essa? Vivemos agora o quê? Num feudo? É isso? Ainda falando sobre a corrida de ministros de Bolsonaro, vale lembrar que ainda estamos sem ministro da Saúde no Brasil. Pois é. No meio de uma pandemia, caso ninguém lembre. Falando nisso, o Bolsonaro sancionou no último dia 2 de julho a lei que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, que obriga o uso de máscaras em locais públicos no Brasil. Porém, Bolsonaro sancionou trechos dessa lei. Nomeadamente, os trechos que obrigavam o uso de máscaras em espaços fechados, comércios, indústrias, igrejas, setores públicos, etc. Ou seja, onde as pessoas efetivamente têm contato umas com as outras. E cuja circulação de ar é comprometida, porque o lugar é fechado. Além disso, ele também cortou 2 outros trechos. O primeiro, que dizia que os estabelecimentos seriam obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos seus funcionários. Bolsonaro disse não. E o outro é que obrigava o poder público a fornecer máscaras à população vulnerável economicamente. Ou seja, também não. basicamente o que sobreviveu, que é obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos, transportes públicos, incluindo transportes particulares, táxis, carro de aplicativo, ônibus, aeronave, embarcação, etc. e tal. Então, é basicamente isso, gente. Ele fez, assim, o mínimo, e vale ressaltar que se ele não tivesse feito esses cortes, ele próprio ia ser obrigado a usar máscaras o tempo inteiro. E fica uma questão, né? Porque, assim, ele sancionou isso e o governo não vai fornecer máscara para a população vulnerável. Então, a população que vive em situação de rua vai fazer exatamente o quê? Ser presa porque está sem máscara? Pois é. Essa é uma grande questão. As pessoas que estão em situação vulnerável e que queiram se locomover, que é uma coisa básica, não vão poder acessar transportes públicos. E também não vão poder acessar espaços públicos. E repetindo, seguimos sem ministro da Saúde no Brasil. E caminhando para 120 dias de isolamento. Para quem está cumprindo, né? Porque quem não está cumprindo... Para terminar, então, o Manicômio Brasil de hoje, a gente tem uma notícia triste. O atendente de guichê rodoviário João Victor da Silva Pedroso, de 22 anos, morador da cidade de Lucas de Rio Verde, a 330 quilômetros de Cuiabá, sofreu uma agressão homofóbica de uma mulher que se dizia serva de Deus. Estou fazendo aspas com ela. Ela começou xingando ele de viado, aquela coisa básica, e partiu para agressões físicas. Apesar da própria mulher, referida aqui na notícia pelas suas iniciais, RRT, de 42 anos, ter alegado logo após o incidente que ela tem transtornos psicológicos, o Lucas diz que vai fazer uso dos seus direitos, principalmente depois da decisão do STF, e vai levar para frente o processo que vai mover contra a RRT. Segundo o João Victor, ele vai levar isso para frente pelo seguinte motivo, abre aspas, eu não sei se o processo vai ser direcionado a ela ou a quem tem a guarda dela, mas eu quero justiça, eu não quero dinheiro. Se alguém tem a guarda, como deixou sair sem supervisão? Não deu remédio? Então vou levar adiante, sim. Ainda na situação do caso, o João Victor relatou à imprensa do Mato Grosso que se sentiu muito inseguro e desprezado, porque absolutamente ninguém que estava em volta interviu a favor dele, nem que fosse para conter a ação desta mulher aí que o atacou. Ele também disse que só teve algum tipo de ajuda quando chamou a polícia, lembrando que ele estava no local de trabalho, que é a rodoviária da cidade, e alguém filmou a agressão, tem um vídeo da agressão, e mesmo essa pessoa que filmou não interviu em nenhum momento para ajudar o João Victor. Ainda bem que ele não ficou com nenhum tipo de ferimento grave, né? Apesar da agressão física, ele conseguiu se defender bem. Mas vamos então aí acompanhar, porque agora com essa decisão do STF, aí é que a gente vai ver como é que os tribunais do Brasil, as varas, enfim, vão lidar com esse tipo de caso. Se vão fazer valer a decisão do STF ou não. Mas boa sorte aí pro João Victor, espero que tudo dê certo e ele consiga resolver essa situação. E se a pessoa que agrediu realmente tem questões psiquiátricas, que ela receba o tratamento adequado para ela não sair por aí agredindo as pessoas. É, puxado, né? E agora a gente vai continuar em assuntos puxados também, porque a gente tem mais um Boletim Drag Race, o seu drops semanal de RuPaul's Drag Race e correlatos. E a gente começa bem em TV Fama, vamos colocar assim, para contar para vocês que, apesar aí das temporadas seguidas de RuPaul's Drag Race, RuPaul tá na crista da onda, esses dias atrás o Norman Reedus, aquele ator lá, acho que ele é de Walking Dead, e ele também é o personagem principal do último jogo aí do Kojima, Death Stranding, falou que tava assistindo Drag Race, que tava adorando e tal. Enfim, apesar disso tudo, RuPaul Charles foi lá nas redes sociais, depois de ter ficado um tempinho parada, um tempinho sem postar nada, e simplesmente deletou o seu Twitter. Deletou todos os tweets primeiro e depois apagou a conta. E não só apenas isso, mas RuPaul também deletou todas as fotos do seu Instagram. Porém, o Instagram, ela não apagou a conta, Porém, eu queria deixar aqui uma observação interessante, que talvez seja aí um caminho para a gente tentar entender, é que a foto oficial do RuPaul agora no seu Instagram não é mais da drag queen RuPaul, mas sim do RuPaul Charles. É isso, gente, assim, não temos mais muitas informações sobre o assunto. Eu imagino que essa troca de foto seja um, talvez, direcionamento. A gente sabe que a RuPaul já está bem de saco cheio de se montar há bastante tempo, e a gente já comentou várias vezes, é compreensível. Ela estando aí com seus 60 anos de idade, já não está mais afim, já não quer, eu acho que é extremamente entendível, porém ficou todo mundo meio com essa cara de what the fuck? Tem gente achando que foi por causa do lance da briga com a Pablo, que a gente até comentou na semana passada, que não foi uma briga, como sempre os fãs de Drag Race inventaram uma briga onde não tinha. Além da RuPaul, quem também deletou todas as fotos do seu Instagram foi Camarão Marcos. Então, fica aí, né, gente? Para tentar entender o que aconteceu. Eu, pessoalmente, acho que é realmente um momento da RuPaul, tipo, ah, tô afim de fazer outra coisa, sabe? Eu acho que é bem um direcionamento para isso. Pensando que a gente não deve ter temporada de RuPaul's Drag Race tão cedo, talvez seja aí um movimento de carreira. Assim, em relação ao Camarão Marcos, eu acho que talvez ela, sei lá, queira dar uma zerada nas coisas, talvez questões de saúde mental, não sei. Agora, em relação a RuPaul, eu já fico um pouquinho mais, como eu posso dizer, desorientado sobre o que pensar, sabe? Outra teoria que rola também é que agora que tá rolando, toda semana tem um exposed diferente de RuPaul's Drag Race, né? Talvez a RuPaul, antes que algo fosse vasculhado aí nos arquivos da internet, ela decidiu deletar tudo. Pode ser também. Pode ser também uma questão de saúde mental, claro que pode ser. Uhum. Mas o que me deixa confuso é, a franquia RuPaul's Drag Race está vivendo talvez o seu momento de maior expansão. Esse é um ano, apesar da pandemia, em que tivemos 4 produtos diferentes relacionados a RuPaul's Drag Race. A temporada regular 12 dos Estados Unidos, a temporada Secret Celebrity dos Estados Unidos, a temporada Star dos Estados Unidos e a primeira temporada canadense. Isso porque teríamos ainda um quinto produto, que seria a segunda temporada britânica. Então, assim, vai meio, sei lá, contra o momento de carreira, talvez, dela. E ela também tá pleiteando aí mais um Emmy pra ela, no caso. Então, assim, confusíssima estou com essa atitude. Eu cada vez mais sinto que é um movimento que a gente vê a RuPaul fazendo há um certo tempo, que é, eu já criei uma máquina de dinheiro bem azeitada, e agora o formato talvez seja esse. Dá uma pausa, ela viver a vida dela lá com o George um pouquinho, fazendo um fracking. E enquanto isso, a franquia se expande. Começa a aparecer um monte de Drag Race de um monte de país diferente. Tipo American Idol, sabe? Daqui uns anos ela volta, faz uma outra coisa. A RuPaul anda tentando muitas coisas, né? Ela tentou fazer um talk show, né? Voltar com o formato de talk show que ela tinha ali nos anos 90. Fez série também, fez a série dela na Netflix. Então, assim, eu acho que a RuPaul tá tentando se expandir e eu não consigo julgá-la por isso, sabe? Eu acho que se ela tá de saco cheio, eu concordo muito com aquele comentário da Kátia que eu citei um dia desses pra trás, que nada mais triste do que alguém que tá se montando com 60, 70, 50, 80, a idade que seja, e não tá mais afim, sabe? Se ela não tá mais afim, ela tem mais é que fazer as coisas dela, sabe? Viver a vida dela, fazer o que ela quiser, curtir o casamento, sei lá, sabe? O Cairo aí comentou. E Canada's Drag Race estreou nessa última quinta-feira, dia 2 de julho, lá na Crave Canada. E rolou ali uma pequena troca de farpas, vamos colocar assim, no Twitter, que foi o seguinte. A Ivy Oddly postou no seu Twitter, que estava perdida, como diria o Rodrigo, e, além disso, deu parabéns para os vizinhos nortenhos pela estreia maravilhosa na última noite. exceto Brooklyn Heights e uns emojizinhos de risadinha e tal. Aí, obviamente, o fandom querendo caçar treta foi lá e, né, tipo, não, como assim? Não sei que lá, não seja malvada. E aí a Eve foi lá e respondeu, não. Tipo, falando sobre deixar de ser malvada, né? Ela falou, não. Ela tava muito educada, muito doce, muito maravilhosa, pra minha opinião. Ou seja, era só uma brincadeira. Como é bem óbvio, eu acho, da gente perceber pelo próprio tweet, mas a gente sabe que o fandom tem uma dificuldade de entender ali. E aí algumas pessoas responderam esse tweet dela falando, ah, tipo, como assim doce? Tipo, como assim? A Brooklyn não é isso tudo. Ela tava toda dura, não tava natural, blá, blá, blá, blá, blá. E aí a Eve respondeu a isso. Talvez eu esteja sendo enviesada porque a nossa host nunca fez contato visual a menos que ela cheirasse um momento digno de Emmy. E aí várias pessoas responderam com @RuPaul não existe, que você recebe do Twitter se você procurar @RuPaul. Bom, a Eve continua sendo maravilhosa, né? E aproveitou um elogio feito a Brooklyn pra criticar a RuPaul. Eu acho, assim, maravilhosa. Super. E é o que eu falei no grupo dos nossos apoiadores lá no Telegram, assim. Eu acho que agora que a primeira fase do contrato da Eve acabou, né? Porque durante um ano elas são contratadas pela WoW diretamente e pela Anastasia lá, Beverly Hills. Já tiveram outras marcas, né? Mas é um ano que elas ficam com esse contrato. E depois o contrato vira um NDA básico, assim. Mas é mais relacionado a, tipo, bastidores de gravação, essas coisas. Ela aproveitou que esse contrato acabou tem um mês e falou, quer saber? Foda-se. E botou a boca dela no mundo. Tá certa. Eu, por mim, essas drags se juntava tudo e desbancava a RuPaul e a WoW. Porque todas elas juntas, elas são uma força muito maior do que a RuPaul e a produtora do Randy Barbato e do outro lá. O foda é que uma parte delas ainda é contratada da World of Wonder. É, tem sempre essa questão. Mas enfim. Outra treta de Twitter. Hoje eu tô bem Nelson Rubens. Né? Ok, ok. Mas outra treta de Twitter que rolou é que é o seguinte. Tava rolando uma live da Voz Events, né, que é a produtora de eventos aí que mais trabalha junto com a World of Wonder, que era para trazer uma iluminação, que uma conversa das queens, né, fazendo aquele momento meio PR assim, para poder falar sobre Black Lives Matter e fazer uma entrevista com as queens, entrevista essa que foi conduzida pela maravilhosa Candace Kane. E aí que, lá na entrevista a gente tinha a Jada, né, atual vencedora aí, atual vencedora da Season 12, a gente tinha Naomi Smalls, a gente tinha a Raja, acho que a Eve também tava, enfim. Tudo bom, tudo bem. Eis que surge uma pergunta vinda da The Vixen, maravilhosa, da Season 10. E aí, quando a Candace Kane começa a anunciar, tipo, ah, temos uma pergunta da The Vixen, rola um momento onde a Naomi Smalls se levanta da cadeira e sai correndo ali, brincando, né, que sai correndo do estúdio, fazendo uma referência ao infame Reunited aí da Season 10, onde a The Vixen falou, ok, eu não tô sendo pago o suficiente pra isso, e simplesmente foi embora, depois de ter sido botada ali numa berlinda pela RuPaul. E aí, risadinhas, risadinhas, risadinhas, e a pergunta da The Vixen basicamente foi completamente ignorada, que a pergunta dela era sobre o que as drags podem fazer para melhorar o awareness sobre o movimento Black Lives Matter e tal. E aí a The Vixen foi lá, obviamente como ela sempre faz, e trouxe os fatos. E ela postou no Twitter dela o seguinte, o vídeo, né, ela postou uma gravação da TV dela e postou, bom, isso machucou os meus sentimentos. Quando eu recebi a chamada da Voz Events para ajudar numa discussão sobre o Black Lives Matter, eu fiquei muito animada. Aí ela coloca uma aspas, né, que a Voz Events falou com ela. Você tem trabalhado nisso há muito tempo. Imagina a minha surpresa quando a única coisa que me foi pedida foi para simplesmente enviar uma pergunta e não, né, participar da discussão. E ainda, no meio disso, tiraram sarro de mim durante o negócio. Então, assim, eu acho que é uma reclamação bem válida, uma observação bem pertinente da The Vixen, porque o negócio simplesmente cagaram em cima de tudo. Beleza que não era necessariamente o foco do evento falar apenas sobre isso, era mais para fazer ali uma entrevistinha de PR, mas é bem ridículo o que ficou a situação. E aí a Ivy Oddly, novamente, foi lá no Twitter e pediu desculpa, né? Ela deu um RT ali no Twitter da The Vixen e falou: o que deveria ter sido uma discussão saudável sobre as formas que a gente pode ajudar a fazer as coisas melhor, acabou sendo mais um espaço para a gente ficar brincando e fazer nossa batalha de batons. A gente acabou matando uma causa importante em nome de ficar simplesmente fazendo a parte do pageant da coisa. I'm truly sorry, né? Eu sinto muito. Mas assim, é o tipo de coisa que eu acho que talvez a gente precisa cada vez mais aprender a não esperar muita coisa. Eu achei similar, não exatamente igual, mas assim, o tratamento que foi dado e as discussões, similar à situação da parada online de São Paulo, em que os assuntos sérios foram encarados como humor e entretenimento e, enfim, deixados de lado. Sim, exato. O que me deixou bem decepcionado foi que a primeira pessoa a reagir da Vixen tirando o sarro da cara dela foi Naomi Smalls. Eu queria saber se Naomi Smalls já pediu desculpas pela grosseria. Pois é. Continuando aí em notinhas TV Fama, é a Forever Dog Podcasts, né, que é aí a produtora do Big Dipper, junto com a Meatball, que tem o podcast da Willan e da Alaska, que é o Race Chaser, que é basicamente uma cópia do The Libraries Open. Eles lançaram mais uma cópia do The Libraries Open, olha só, tá louca, né? E eles lançaram, junto com a Latrice e a Manila, o podcast The Chop, para poder falar sobre Canada's Drag Race. Ok. Enfim. E agora a gente vai para a última notícia aqui do Boletim Drag Race. É uma notícia bem séria e, assim, já queria deixar aqui avisado, a gente não vai cobrir a história completa, porque eu acho que aqui não é o espaço. A gente sabe que a gente tem ouvintes não menores de idade, mas ouvintes que são mais novinhos, e eu acho que, por mais aqui a gente tenta trazer as notícias, a gente não quer ser um cidade alerta do mundo LGBT, sabe? Então, assim, a gente vai suprimir algumas coisas, mas a gente quer passar para vocês essa notícia porque a gente acha importante que seja dito. Exato. Então, se por acaso você tem aí algum gatilho com questões de abuso sexual, abuso de menores, incitação ao uso de drogas, violência, gordofobia, a lista é bem longa, mas assim, é melhor não ouvir essa parte, e o Cairo vai deixar aí pra vocês, na edição, um tempinho pra vocês pularem essa notícia. Se depois dos avisos do Telo você prefere não ouvir o trecho a seguir, pule para a marca dos 37 minutos e 30 segundos. O NS Cornchip, que é um usuário aí de Twitter e Instagram, fez forma de dizer, ele fez vários posts mostrando um pouco da relação que ele tem desde cedo, desde muito novinho, desde 13 anos. Hoje ele tem 22 anos, mas a relação que ele tinha desde 13 anos de idade com a drag Sharon Needles aí, que é o nome artístico do Aaron Cody. Entre todas as histórias que o Annecy conta, ele fala sobre como ele se tornou amigo da Sharon Needles através de redes sociais, né? Eles começaram ali a interagir em redes sociais, e aí ele começou a ir em vários shows para poder assistir a Sharon, e foi ficando mais próximo, e foi ficando mais próximo, e foi ficando mais próximo, até o ponto em que a coisa começou a ficar um pouco bizarra. Do ponto de, só para início, assim, de conversa, o Annecy tinha ligado para Sharon Needles, falando que ele estava muito mal, que ele estava passando por uma depressão muito tensa e que ele estava pensando em se matar e tomar comprimidos, né? Depois que ele respondeu isso, porque ele tomou os comprimidos, passou mal, vomitou e depois falou com a Sharon. E a Sharon disse: bom, da próxima vez você tem que tomar mais. E aí, depois disso, eles continuaram essa relação de amizade bem estranha. E tudo começou efetivamente a ir por água abaixo quando eles se conheceram pessoalmente mesmo, assim, que foi quando o Annecy tinha 15 anos e ele foi num cruzeiro de Drag Race. Eu não sei qual é o cruzeiro exatamente, mas se a gente pegar as idades e os fatos, porque ele apresenta bastante fatos, e for batendo informações, a gente tem mais ou menos exatamente até inclusive qual foi o evento que aconteceram as coisas. Nesse evento, ele começou a ficar muito próximo da Sharon, inclusive chegando aí pra cabine com a Sharon e tal, até chegar no ponto em que a Sharon simplesmente ficava oferecendo bebida e drogas pra ele o tempo inteiro, e ele falava que ele não queria e tudo mais, mas a Sharon continuava, até que chegou um ponto, quando o Annecy contou que a mãe dele já tinha soprado fumaça de maconha para ele, para poder lidar com a ansiedade e tudo mais, Sharon simplesmente pegou ele pelo pescoço ali e forçou um beijo e jogou fumaça de maconha na boca de uma criança de 15 anos de idade. Além disso, entre outras coisas que ele conta, ele fala de todas as vezes em que a Sharon passava a mão nele. Nessa situação também na cabine, ele acabou se abrindo para a Sharon, porque ele tinha uma depressão muito forte. Na época, a Sharon também estava passando por um momento bem difícil, porque tinha sido logo após o término da Sharon com a Alaska. E ele mostrou os cortes que ele tinha no pulso, por exemplo, e a resposta da Sharon para os cortes no pulso é: você cortou na direção errada. Então, assim, eu vou falar para vocês, eu não consegui ler absolutamente tudo. É muito pesado, envolve muita gente. Inclusive, eu acho que, assim, a primeira das coisas é como um cruzeiro que permite menores de idade simplesmente não oferece uma segurança, do ponto de que, basicamente, todo tipo de droga possível Sharon usou na frente dessa criança, sabe? E aí tem o fato de que o Annecy encontrou a Michelle Visage também nesse cruzeiro e contou pra Michelle Visage o que tinha acontecido. Então, assim, tem muita gente envolvida, sabe? E tem outras coisas, do tipo, Sharon mandando fotos nudes, né? Fotos pornográficas, tanto dela quanto de outras pessoas pro Annecy, passando a mão no corpo do Annecy. Tem um relato, inclusive, num dia que eles brigaram durante um show e a Sharon simplesmente deu um tapa na cara do Annecy na frente de todas as pessoas. E isso, na época, saiu uma reportagem falando que a Sharon tinha feito isso. Só que, na época, ninguém conhecia o Annecy, então, tipo, ficou uma coisa meio assim, quem é essa pessoa? E, assim, ele meio que descreveu tudo. Ele fez um documento de Google Docs que tem 24 páginas, com texto, fotos, trocas de mensagens, trocas de marcação de foto no Facebook, no Instagram, fotos dele com a Sharon. Então, é bem pesado, é bem, bem, bem pesado. E eu imagino que vai acontecer alguma represária jurídica nesse processo, porque aparentemente o Annecy é uma pessoa bem quebrada, tipo, realmente ele foi bem afetado por tudo que aconteceu, e ele continua todos os dias postando mais provas e coisas que ele conseguiu angariar aí nesses 5, 7 anos de amizade dele com a Sharon Needles. Eu não vi nenhuma declaração da Sharon, eu não acho que tenha alguma declaração a ser feita, que possa mudar alguma coisa, mas vamos ver aí o caminho que vai seguir isso, porque se a coisa realmente for levada para um ponto de realmente haver um processo, tem muita gente envolvida. Tem pessoas que sabiam que isso acontecia, tem vídeo onde a gente vê Annecy, Alaska e Sharon antes do término, tem essa conversa que o Annecy teve com a Michelle. Então, assim, pessoas sabiam sobre isso. Se a Michelle sabia sobre isso, por que ela não avisou a organização do evento? Sabe? Por que que o evento não fez nada? Então, assim, tem bastante coisa. Como eu falei, são 24 páginas de texto e fotos e prints e muita coisa. Eu não sou uma pessoa que normalmente costumo me afetar tanto por gatilhos, mas esse texto é uma das coisas mais difíceis que eu tive que ler para poder fazer pauta do The Library is Open. Eu nem consegui terminar de ler tudo, mas a gente vai deixar o link avisando para vocês que não é uma coisa saudável, assim, sabe? A primeira página já poderia ser levada num tribunal para poderem acusar Sharon Needles de... Olha, o que eu tenho pra dizer, assim, eu comecei a ler e eu acho que eu não passei do terceiro parágrafo. Eu realmente acho que a gente vai ter mais aí desdobramentos dessa coisa toda. E ainda que a gente elimine completamente a questão judicial, a questão legal, a questão mais jurídica da coisa, era uma criança de 15 anos de idade. Que claramente, pelo que você acompanha nas redes sociais, é uma pessoa que tem problemas psicológicos e fala sobre ter problemas psicológicos. E eu acho que a coisa é bem mais séria só do que uma questão criminal ou não. Acho que a gente está falando aqui de uma pessoa de 30 anos de idade que simplesmente fez um monte de coisas que você não deveria fazer nem com um adulto. Ela fez com uma criança de 15 anos. A gente vai deixar o link do Instagram do Anacy para quem quiser ler. Ele tem vários prints e várias coisas. Mas, novamente, gente, avisando, eu tô falando muito sério aqui. Se você é menor de idade, não leia, por favor. Tem coisas realmente bem pesadas. Não é só porque ai, a gente não acha que vocês têm capacidade de entender. Não é isso. É realmente, assim, para pessoas que têm gatilho com relação a todas essas coisas que eu falei, de abuso a uso exagerado de drogas, a tentativa de suicídio e tudo mais, evitem mesmo. É bem tenso mesmo. E com isso, acaba o Boletim Greg Race dessa semana. Vamos então para a nossa editoria internacional. Começamos nos Estados Unidos. Apesar da parada do Orgulho de Nova York ter sido cancelada esse ano por causa do coronavírus, um grupo independente de pessoas ainda resolveu marchar para não passar em branco aí o Dia Internacional do Orgulho LGBT e marcar os 51 anos da revolta de Stonewall. Então, um grupo, maioria de jovens, marchou por algumas ruas de Nova York com um tom de protesto interseccional, falando sobre a questão das pessoas queer, claro, mas também trazendo a questão das vidas negras, do Black Lives Matter, das pessoas trans e também a campanha para que a polícia perca financiamento, nesse caso especificamente em Nova York. Curiosamente, a própria polícia de Nova York resolveu aparecer na marcha e chegou a agredir alguns dos manifestantes com tiros de bala de borracha, cacetetes. O que é bem irônico, visto que a revolta de Stonewall, que estava sendo ali lembrada, foi justamente contra violência policial. Alguns manifestantes chegaram a registrar vídeos e publicá-los na internet, e segundo especificamente o Eliel Cruz, que é uma das lideranças dessa marcha, essa questão aí do ataque da polícia contra eles durou aproximadamente 10 minutos. No momento, a situação de Nova York é a seguinte. O prefeito Bill de Blasio tem sido muito, muito criticado pela maneira com que tem lidado com os protestos na cidade e ele acabou por mudar aí o seu discurso nas últimas semanas e se comprometeu a levar a cabo o corte de financiamento da polícia de Nova York. Indo para terras, eu ia dizer menos amigáveis, mas enfim, tão desamigáveis quanto, talvez, a gente falou aqui sobre a campanha de reeleição do Andrzej Duda, atual presidente da Polônia. Passou-se, então, o primeiro turno das eleições e haverá um segundo turno. Andrzej, infelizmente, foi o mais votado com 43,7% dos votos, mas ele vai disputar o segundo turno com Rafał Trzaskowski, que garantiu aí 30,4% dos votos. O segundo turno vai acontecer no dia 12 de julho, no próximo domingo. E apesar do Rafał, que é o oponente do Andrzej, fazer parte de um partido de centro-direita, ele tem, sim, inclusas no seu plano de governo políticas a favor da população LGBT da Polônia. Então, temos aí o campo de batalha ideológico muito bem estabelecido. E, claro, bode expiatório são as pessoas LGBT nesse caso. A expectativa é que o Rafal consiga virar esse quadro do primeiro turno e acabe abarcando os votos dos outros candidatos que não foram para o segundo turno. Porque também, caso o Andrés Duda seja reeleito depois dessa campanha dele, pode ser que se inicie uma instabilidade interna em relação à situação da Polônia dentro da União Europeia. Vamos acompanhar. Na próxima semana, não, mas na outra, falamos para vocês qual foi, então, o resultado desse segundo turno das eleições presidenciais na Polônia. Atravessando a fronteira, vamos para a Rússia, para dizer que o Vladimir Putin, que nunca abre a boca para falar nada que não seja merda, resolveu caçoar, num momento na televisão russa, do fato da embaixada dos Estados Unidos na Rússia ter hasteado uma bandeira do orgulho LGBT para marcar, novamente, o Dia Internacional do Orgulho no último dia 28. Só que isso acontece no meio de uma grande mudança política na Rússia. Estão sendo aprovadas várias emendas constitucionais que vão acabar alterando estruturalmente a Constituição russa. Uma espécie de semi-reforma constitucional. Ou seja, eles não querem reescrever a Constituição, mas eles querem mudar várias coisas que eles acham que devem. Uma dessas mudanças é estabelecer claramente que o casamento é uma união de um homem com uma mulher. Aquele papinho que a gente sempre escuta. Isso me surpreende, porque eu realmente esperaria que na Constituição Russa isso já estivesse escrito, mas aparentemente não. Segundo o próprio Vladimir Putin, essa definição não discrimina a população LGBT russa. Ah, tá. Obrigado aí por informar. É isso, basicamente, gente. A cara de pau, ela não tem limites. É isso. Não. Não mesmo. Então, assim, amores, a partir de agora, além da lei antipropaganda gay, que está em vigor no país desde 2000 e quando? Nossa, tem tempo, viu? Tem tempo. Em efeito, agora terá uma cláusula constitucional no país que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo e do mesmo gênero. Para terminar, nós temos então um caso da Coreia do Sul. Uma soldada transgênero foi dispensada do exército sul-coreano logo depois de ter concluído e assumido a sua transição de gênero. Da Byeon Hoon-soo, de 22 anos, super novinha ela. Quando ela se juntou ao exército, ela ainda vivia a vida como homem, mas teve aí a conclusão da sua transição de gênero através de uma cirurgia transgenitalizadora no final do ano passado, depois de um período em que ela foi infelizmente diagnosticada com disforia de gênero e problemas de saúde mentais associadas a essa disforia de gênero muito aguda. Ou seja, ela realmente levou a cabo todas essas mudanças por uma questão de saúde mental também, além da sua questão de identidade. Ela afirmou que vai processar sim o exército sul-coreano, porque ela quer tentar achar uma maneira de deixar mais evidente esses casos. Ela alerta que ela não foi a primeira e não vai ser a última a sofrer isso, mas é a primeira vez na história do país que esse caso é trazido à tona para a imprensa. E a Byeon Hoon-soo acusou a entidade militar sul-coreana de ter uma intolerância de raízes profundas contra minorias sexuais. Esperamos aí, então, que a Byeon seja bem-sucedida no seu processo e que ela ganhe aí o direito de voltar a servir no exército, porque ela quer voltar a servir no exército. Esse é o grande ponto de contenção entre ela e o exército sul-coreano, é que ela não simplesmente quer algum tipo de indenização, algum tipo de punição nesse sentido. Ela quer voltar a ter o direito de servir o exército sul-coreano. Então, muito boa sorte para ela. E apenas para ficar aqui registrado, alguns países que permitem que pessoas trans sirvam o exército abertamente são os países do leste da Europa, ou seja, basicamente da Iugoslávia para cá, a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, Israel e a Bolívia. Agora a gente vai para a nossa coluna de cidadania. E alguns famosos aí foram convidados pela ONG Instituto Cultural Barong para participar do projeto Balaio nessa última semana aí que a gente comemorou o Dia Internacional do Orgulho LGBT. O projeto Balaio é um projeto que auxilia pessoas que contraíram HIV e vivem em situação de vulnerabilidade aqui em São Paulo. Alguns desses artistas aí que ajudaram essa instituição e esse projeto foram o Sérgio Mamberti, a Rose Campos, o João Acaíbe, a Suzy Rego, Tadeu de Pietro, Alexandra Richter, Fernando Vieira e Eduardo Silva. Então, além de ajudar com um valor, eles também trabalharam como voluntários aí. E o Projeto Balaio, juntamente com a ONG, através de apoiadores, criando um canal de doação para as pessoas poderem ajudar com o valor que elas puderem. Então a gente vai deixar o link para quem tiver aí uma graninha sobrando para poder ajudar o pessoal do Instituto e do Projeto Balaio. E além disso, é bom a gente sempre lembrar que a Casa Nem continua aí na sua campanha, né? Hashtag ajude a Casa Nem, para não deixar de existir, né? Lembrando que a Casa Nem lá do Rio de Janeiro é a primeira instituição no Brasil, que foi criada para acolher pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade. Então, vocês podem tanto ir assinar a petição deles no Avaaz, que já está quase batendo a quantidade necessária aí de assinaturas, e, além disso, ajudar eles financeiramente no Evoé, que é um site aí de financiamento também coletivo, que você pode ajudar mensalmente. A gente vai deixar todos os links aqui. Lembrando, gente, isso é muito importante. A gente, não só porque você não sabe o futuro e porque amanhã pode ser você que seja numa situação de risco, mas assim, é muito importante que a gente não deixe um trabalho desse tão importante simplesmente morrer, sabe? Principalmente por conta de grana. Então, quem puder, entra lá, ajude o Projeto Balaio, ajude a Casa Nem e vamos manter essas instituições, porque é elas que ajudam a vida das pessoas LGBTs que, infelizmente, não têm recursos a ser um pouco mais suportável nesse mundo que a gente vive. E agora a gente vai aqui para a nossa coluna de entretenimento, onde a gente continua com toda a polêmica aí da TERF de J.K. Rowling, que tá complexo, tá bem complexo. Seguinte, o Congresso canadense está passando uma lei que proíbe a famosa, tão conhecida por nós aqui do Brasil, cura gay. E existe uma instituição que está lutando para que essa lei não seja realidade. E falando que as pessoas têm esse direito, porque os pais têm esse direito, aquela baboseira de sempre. E aí a J.K. Rowling foi lá e curtiu o tweet desse pessoal. E aí você pensa, nossa, de novo, que inferno. É o que ela fez dessa vez? Então, não. Ela fez mais. A J.K. Rowling também, no seu Twitter, tinha postado inicialmente um tweet ali falando sobre essas questões que ela, de maneira proposital e extremamente canalha, insiste em tentar misturar a questão de direitos de pessoas trans com misoginia. Tentando atrelar as duas coisas. E o Stephen King, na autora aí de terror, bem conhecido, tinha retuitado uma frase compartilhada pela J.K. Rowling, pela ativista Andrea Dworkin, que falava o seguinte: homens geralmente reagem às palavras das mulheres, faladas ou escritas, como se fossem atos de violência. Às vezes, homens reagem às palavras das mulheres com violência. Não é odioso para as mulheres falar sobre suas próprias experiências e elas não merecem ser punidas por fazer isso. Aí, quando rolou esse momento dele retweetar a frase dela, J.K. Rowling foi lá, fangirl, e fez um tweet elogiando o Stephen King, falando o seguinte: eu sempre reverenciei Stephen King, mas hoje meu amor atingiu, talvez não no nível de Annie Wilkes, mas novos níveis. É tão mais fácil para homens ignorarem questões femininas ou diminuí-las, mas não vou esquecer os homens que se posicionaram quando não era preciso. Obrigado, Stephen. Ou seja, novamente, ela confundiu uma coisa com a outra. Então, um seguidor do Stephen foi lá e questionou por que que ele estava reproduzindo a frase de uma pessoa que estava sendo exposta muito recentemente como uma pessoa transfóbica e se ele realmente concordava também com as posições transfóbicas da J.K. Rowling. Aí ele respondeu dizendo que não e reforçou: mulheres trans são mulheres. E a J.K. Rowling foi lá e deletou o tweet de elogio pro Stephen King e o bloqueou. Ai, meu Deus do céu! Sem condições! Além disso, continuando aí no caso J.K. Rowling, dois dos maiores sites de fãs aí que falam sobre Harry Potter, o The Leaky Cauldron, que é um site bem famoso que sempre deu notícias sobre Harry Potter, e o MuggleNet, que acho que é o maior site de todos sobre Harry Potter, ambos tiraram todas as referências a J.K. Rowling dos seus sites. Então você não tem mais nenhum link pro Twitter dela, nenhum link pro site dela, nenhum link absolutamente de nada. O único lugar onde ela continua sendo citada é como autora da obra. Porém, eles simplesmente deletaram todas as matérias que falavam sobre ela. Tudo que não era diretamente relacionado à obra foi retirado e o site, juntamente com outros fansites, fizeram uma nota. Eles falaram o seguinte, abre aspas aqui, entre outras coisas, pessoas marginalizadas não conseguem entender como uma pessoa que tem uma mensagem sobre aceitação e empoderamento em seus livros consegue ser essa pessoa que está falando essas coisas. Então, basicamente, na nota eles falam que eles vão continuar seguindo e enaltecendo as questões ligadas à obra, e todos eles foram unânimes em dizer que, desculpa, mas essa mensagem que essa mulher está falando não é a mensagem que está nos livros, não é a mensagem que a gente recebeu, não é a mensagem com a qual a gente se sente emocionalmente ligado. Então, a gente simplesmente vai ignorar o fato de que foi ela que escreveu e, basicamente, eles não dizem isso, mas reclamando a obra para si mesmos. A obra é nossa, a obra não é dela, não é dessa TERF, é nossa. Eu acho bem forte esse posicionamento e importante dele ter acontecido tão rápido e de forma corajosa, porque esses sites têm uma ligação de anos e anos e anos com a J.K. Rowling. E, além disso, para pessoas que talvez ainda estejam aí perdidas e acham que, ah, mas ela tem um ponto, porque ela está falando sobre a questão das mulheres serem ignoradas e tal, a Advocate fez uma entrevista com a Cindy Rizzo, que é uma ativista e filantropa LGBTQ que vive em Nova York, e a Roy Thorpe, que tem 57 anos e vive no Oregon, em Portland. Ela presta consultoria sobre questões de justiça social para empresas e tal. Ambas são lésbicas, ambas são feministas desde muito novas, como eu falei, elas já estão aí, uma com 57 anos e a outra com 64. E elas fizeram essa entrevista para a Advocate falando por que essa tentativa da J.K. Rowling de dizer que você aceitar pessoas trans é misoginia é uma completa e total bullshit. Então a gente vai deixar o link aí da Advocate. Infelizmente a matéria tá em inglês, mas não tá um inglês muito complicado, não tem muitas expressões e tal. Dá para vocês até jogarem ali no Google Translate e lerem a entrevista, é bem interessante. E elas meio que dão uma aulinha, sabe? Do tipo assim, essa frase, esse tweet, do tipo, por que que ele está errado? E dissecam o porquê ele está errado. Então é bem, bem legal essa entrevista. A gente vai deixar nos links também para vocês lerem. E cala a boca, J.K. Rowling. E o Notícias Quebrando hoje teve informações da Folha de São Paulo, do Globo, do G1, do Mato Grosso Mais, da revista Out, dos Twitters, da Evie Audley, da Dollast Cré, da The Vixen, da Forever Dog Podcasts, do Instagram de Annecy Kornchep, do Universa do UOL, do Observatório G, da revista Isto É, da Deutsche Welle, da BBC Brasil, do Omelete, do The Jakarta Post e da revista Advocate. Tem indicações essa semana? Eu tenho uma indicação, mas ela é uma indicação meio desconfiada. Não vou mentir. Eu assisti essa semana um filme, o primeiro filme que eu assisti em meses mesmo, que eu já estava na minha lista aqui na espera também há muito tempo, desde que saiu, chamado The Thing About Harry. Ele não tem um título em português, porque ele não saiu oficialmente no Brasil. Ele foi um filme televisivo do canal Freeform, nos Estados Unidos, que depois saiu nos streamings da Hulu, também nos Estados Unidos. E é uma comédia romântica gay, basicamente. Sobre duas pessoas adultas que estudaram juntas no ensino médio e um era o bullying, um era o bully do outro, assim. Só que aí o cara que é gay bem resolvido, desde o ensino médio, é convidado para o casamento de dois amigos do ensino médio. E aí eles pedem pra ele trazer de carona esse cara que era o bully dele, porque eles acabaram que estão estudando na mesma universidade. E ele não tem carona, enfim. Ele relutantemente aceita, e aí acaba descobrindo que esse amigo que era o bully dele no ensino médio, na verdade, acabou se identificando como pansexual logo após o ensino médio, e que ele acabava enchendo o saco do outro porque tinha inveja, porque ele já estava fora do armário, e ele mesmo não conseguia sair. E eles reatam uma amizade que vai se desenvolvendo. Só que assim, a história do filme se desenrola ao longo quase de 3 anos entre encontros e desencontros, assim. É legal, é divertido, bom entretenimento, vamos dizer assim. O elenco é muito bom, de verdade mesmo. Mas né, comédia romântica, não dá pra esperar muito também. Então assim, se você quer alguma coisa divertidinha pra achar, ai que fofinho e tal, mas... não está esperando grandes inovações, grandes insights, grandes, sei lá, novidades na vida. Eu recomendo. É legalzinho, às vezes, a gente assistir essas coisas que são tão triviais e toscas pros héteros, mas, tipo, uau, saiu uma comédia romântica gay e ainda é novidade, sabe? Tipo, inclusive aqueles que a gente assiste falar, eu perdi 1h30 da minha... Então, mas... que é o caso de Do Começo ao Fim, aquele filme brasileiro. Mas não é o caso desse filme. Eu não considerei meu tempo perdido nesse filme. Eu fiquei meio meh com algumas decisões de roteiro, mas enfim, né? Eu sou chata também, nesse sentido. Mas, gente, se eu me diverti, então vale a pena. The Thing About Harry, que é mais ou menos um trocadilho, uma referência com o título original do Quem Vai Ficar com Mary. Lembra daquele filme com a Cameron Diaz? Sim, eu gosto. Quero descobrir quem vai ser a Maggie Ryan dos filmes comédia romântica gay. Que é aquele ator que vai fazer absolutamente todos os filmes comédia romântica. Bom, eu tenho bastante indicações, 3 principais, mas vamos lá. A gente começou, eu e Rodrigo, a assistir This Is Us, finalmente, depois de termos sido indicados aí por várias pessoas para poder assistir. Começamos a assistir na Amazon Prime e eu vou dizer uma coisa. Eu acho que eu nunca vi uma série tão triste, porém feliz. Sabe aquela coisa do tipo, tem coisas muito tristes que acontecem, mas você consegue entender o porquê aquilo tá acontecendo e não é, tipo, drama forçado, sabe? Uma coisa do tipo... Grey's Anatomy, sabe? Do tipo, ah, todas as pessoas morreram num acidente de avião e tal. São realmente situações da vida que acabam acontecendo e você consegue fazer uma relação muito próxima com você. Da mesma forma como Modern Family consegue representar uma família rica de uma maneira engraçada, porém realista, eu diria que This Is Us consegue representar uma família rica de uma maneira... triste e realista. Faz sentido o que eu falei pra você? Faz todo sentido, porque eu concordo com essa percepção. Eu tive a mesma percepção quando eu comecei a assistir. E foi uma das coisas que me agradou muito. Mas assim, muito mesmo. Muito, muito mesmo. Eu acho que é o mais próximo que a gente chegou atualmente na televisão estadunidense, pelo menos. Ao drama da vida real, que é de fato bom, bem feito, bem escrito. O elenco é irretocável. Assim, olha, eu sempre tenho a oportunidade, eu falo. A equipe de casting de This Is Us, eles merecem todos os prêmios possíveis. Porque é um elenco principal enorme. É uma história que se passa, primeiramente em 3 períodos de tempo diferentes, depois começa a expandir para 4 períodos, sim, né, etc e tal, tem um elenco de atores convidados e ocasionais muito grande. E tem muitos atores que fazem o mesmo personagem. Então tem o personagem bebê, criança, adolescente, adulto. E eles não erram em uma escolha de elenco sequer. É um negócio de doido. Pra mim, a série tem alguns tropecinhos, assim, que são tropecinhos, eu acho, por falta de uma palavra melhor, normais nesse tipo de coisa. Então, acho que a série, ela tem um pouco de tropeço na questão, principalmente quando ela vai tratar a questão racial, na primeira temporada, pelo menos, na segunda a gente tá bem no comecinho e parece já ser bem melhor do que foi na primeira. E numa questão que aí me compete mais comentar, que é a questão de gordofobia, onde eu acho que na primeira temporada eles reduzem muito a uma questão de ai, você se ama ou você não se ama. E a gente já passou desse ponto da conversa de gordofobia há alguns anos, né? Não é sobre eu me amar ou não me amar, é uma coisa muito maior, é questão de acesso, é questão de você ter direitos negados porque o seu corpo não se encaixa no que a sociedade acha que ele deveria ser. Mas enfim, eu acho que assim, ainda que tenha essas questões, ele trata de uma forma realista. Não é uma realidade extremamente fantasiosa onde tudo acontece de uma forma mágica, sabe? Ele trata as coisas realmente de uma forma realista. Então eu acho que é uma série bem, bem interessante, assim. Acho que talvez aí, né, nada é perfeito, mas acho que talvez eles tenham uma questão também de que, assim como Modern Family, eles estão tratando de uma família que é bem abastada. Então, assim, certos problemas da vida real, as pessoas não sentem porque elas são mais ricas, sabe? Mas, ainda assim, é um recorte que eu acho bem interessante, assim. E acho que não teve um episódio até hoje que eu não chorei. Mas não é do tipo chorar de, nossa, que coisa triste, desgraçadamente triste. É chorar de quentinho no coração, sabe? Então, eu aconselho todo mundo a ver This Is Us. A outra série, que aí já é uma coisa bem mais levinha, é uma série nova da Netflix chamada The Floor is Lava, que é inspirada aí na brincadeira, que é mais famosa nos Estados Unidos. Acho que aqui no Brasil a gente não brincava tanto, né? De o chão é lava. Pelo menos na minha infância eu não me lembro de brincar tanto. Mas é uma brincadeira clássica nos Estados Unidos que as pessoas simplesmente brincam que o chão da casa virou lava. E você só pode pisar em cima de imóveis, né? Você não pode nunca pisar no chão. E aí pegaram essa ideia de brincadeira e transformaram em um programa de gincana à la Olimpíadas do Faustão, assim. Onde equipes de 3 pessoas têm que tentar atravessar cômodos com uma piscina de, entre muitas aspas, lava embaixo delas no chão. E essa piscina é tipo como se fosse uma piscina de água quente com corante para deixar ela vermelha e um trabalho de iluminação para parecer realmente que é uma coisa quente, sabe? E assim, eu acho que essas duas coisas são bem incríveis da série, que é o trabalho deles tanto de cenografia quanto de iluminação, porque eles conseguem fazer do tipo um quarto cheio de coisa de isopor e EVA e água colorida realmente parecer um ambiente de lava. Isso eu dou bastante crédito para eles. E é muito engraçado porque, assim, sabe quando você assiste Nailed e as pessoas estão fazendo coisas horríveis, né? Bolo feio, umas coisas tudo cagada. O acordo ali naquele programa é que todo mundo sabe que é horrível o que as pessoas estão fazendo. Essa é a página que todo mundo tá. No The Floor is Lava, é uma brincadeira, né? Aquilo ali obviamente não é lava de verdade, mas eles brincam como se aquilo fosse real. Então, quando uma pessoa cai na lava, por exemplo, cai na piscina, não tem a cena do tipo ela caindo e as pessoas do tipo, ai, droga, a gente perdeu o prêmio. Não, é do tipo, a pessoa cai e eles não filmam a pessoa voltando debaixo da lava. Ela, tipo, cai e afunda na piscina e as outras pessoas que ainda estão na brincadeira, tipo, é muito engraçado, porque no começo é ridículo, você entende que é ridículo, porque obviamente é uma brincadeira, mas com o tempo e com os episódios, você vai entrando na brincadeira, sabe? Do ponto de, tipo, tem um episódio mais pra frente que uma menina cai na lava, e eu e o Rodrigo, os dois, tipo, não, E isso é muito sensacional, tipo, é muito, muito divertido. E assim, a gente foi assistindo, tipo, ah, vamos ver esse negócio aqui zoando. E a gente assistiu a temporada inteira numa sentada de sofá. Realmente, é uma série bobinha, mas é pra relaxar a cabeça, assim. É bem, bem divertido. E minha última indicação é que estreou ontem, dia 3 de julho, o filme do musical Hamilton. Então, agora, para todos nós que infelizmente não tínhamos dinheiro para ir para Nova York assistir a peça Hamilton, vamos poder acompanhar uma filmagem com o elenco. É quase que o elenco original, não é porque muda, tipo, dois atores, mas eles são atores não principais, assim, o elenco principal ainda é o mesmo do que gravou o disco, né, e o elenco original da peça. E assim, gente, é maravilhoso. Eu falo de Hamilton há muitos anos. Eu acho que todo mundo precisa assistir, porque eu acho que o que o Lin-Manuel Miranda conseguiu fazer é uma coisa muito impressionante, porque assim, eu tenho uma preguiça extrema dos Estados Unidos e da história americana e dessa coisa toda, que nessa mística, ai, dos Founding Fathers e essa coisa toda. Eu sempre tive uma preguiça eterna. Só que a forma como ele conseguiu fazer, primeiro que assim, vamos explicar para quem não tem um contexto. Hamilton começou como um disco de rap conceitual, onde o Lin-Manuel Miranda, pesquisando sobre a história do Alexander Hamilton, que é o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, começa a fazer essa ligação com o fato de que os sentimentos que a música negra e de pessoas de cor hoje nos Estados Unidos evoca é um sentimento de liberdade, é um sentimento de você não precisar ficar preso às amarras do que as pessoas mandam você fazer. Pessoas pequenas que comandam uma pequena parte e que são uma pequena parte não têm o direito de dizer para você o que você pode fazer e você deve ser livre. E aí ele faz essa associação dessas músicas de rap, hip hop e R&B com o sentimento que as pessoas que viviam nos Estados Unidos quando ele era uma colônia britânica tinham com relação a essa liberdade, com o fato de que uma ilha que fica do outro lado do oceano, que não passa pelos mesmos problemas que a gente, não tem o direito de falar o que a gente pode fazer ou não. E aí, com isso, ele criou esse álbum conceitual que acabou evoluindo e virando uma peça de musical, onde ele faz uma revolução americana race bender. E ele faz essa série onde ninguém é branco, nenhum dos personagens que interpretam. George Washington, Thomas Jefferson e todos esses grandes personagens da história americana, nenhum deles é branco. O único personagem branco é o rei da Inglaterra, que é interpretado de uma forma palhaça. Vamos colocar assim. E ele vai criando essas relações, sabe? Então, do tipo, quando são as pessoas revolucionárias, quando elas estão cantando em rap. Quando as pessoas estão cantando sobre amor, elas estão cantando em R&B. E quando vai cantar, por exemplo, o Rei da Inglaterra, ele tá cantando uma musiquinha tipo pop anos 50, sabe? Do tipo, pra mostrar um pouco isso, tipo, pessoas atrasadas e as pessoas que estão com pensamento focado na liberdade de direitos. E assim como disse Mia no nosso grupo de apoiadores, para mim, oficialmente agora, Hamilton é a história dos Estados Unidos. Com aqueles atores, com aquelas pessoas. Então, eu acho que é um musical muito legal. Tanto, eu acho que até em trabalho artístico mesmo, sabe? Mais do que só história. Eu acho que é uma coisa muito impressionante o que ele fez musicalmente, como ele usou leitmotiv no musical. Eu acho que é uma grande aula para as pessoas sobre como construir narrativa com música. E fora que cenário é incrível, forma como eles fazem todas as cenas muito bem feitas num espaço ali com poucas coisas, com iluminação, é muito legal. Então, recomendo a todos. Tá no Disney Plus só, mas, né, todo mundo sabe se virar para poder conseguir. Então, assistam. O Notícias Quebrando pinga no seu feed toda manhã de segunda-feira para você poder escutar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e no agregador de sua preferência e também no YouTube, em youtube.com/thelibrariesopenpodcast.